pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, não. Casa abandonada, mundo tão vazio, e o que falta em nós é Jesus aí, meu povo. Glória a Deus.